Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes e simpatizantes aqui da Rádio Esotérica FM e da Loja Esotérica Virtual. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes, a mais uma noite de estudos desse programa Lux Esotérica, que visa levar para vocês temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre aqui com o patrocínio dos associados e simpatizantes da Lever, a loja esotérica virtual em www.lever.com.br, há 17 anos no ar, um portal cheinho de muitas e muitas contribuições para a espiritualidade, textos para vocês lerem, ouvintes, muitas e muitas palestras em áudio, em vídeo, tudo isso está à disposição de vocês. E o nosso programa Lux Esotérica vai começar hoje, ouvintes, uma nova série de programas. Sempre no espírito de boa vontade, no espírito de liberdade de pensamento, nós pretendemos contribuir uma vez mais com a pesquisa de todos vocês, ouvintes, procurando elevar realmente a qualidade de vida, o conhecimento, o autoconhecimento daqueles que nos acompanham tanto tempo pela internet. Saudando aqueles nossos irmãos que nos acessam no site da Lever e também você que participa do nosso grupo do Facebook. Procurem, ouvintes, se você ainda não conhece a Lever no Facebook. 5 mil amigos estão lá participando desta grande iniciativa que nós temos, ouvintes, de trazer essas pesquisas no Facebook diariamente. Os nossos irmãos publicam muitas frases, muitos eventos, muitas contribuições realmente para a espiritualidade de todos vocês. Então, no dia de hoje, ouvintes, nós estamos inaugurando os programas sobre anatomia oculta. É, ouvintes, a contribuição que nós vamos trazer para vocês, buscando sempre aqui uma maneira de elevar o conhecimento que a nossa audiência vai ter sobre o lado interno, ouvintes, da vida, sempre buscando a elevação espiritual. Nós sabemos que o ser humano é um ser extremamente complexo, ouvintes, mas todos nós, ouvintes, já devemos ter percebido que o mundo não é só isso que nós vemos à nossa volta. Então, o começo do autoconhecimento, ouvintes, é exatamente a busca por um conhecimento maior. E esse conhecimento maior, ouvintes, só pode vir através do conhecimento das coisas básicas inicialmente. E a anatomia oculta, ouvintes, é um conhecimento fundamental. Desde que os antigos começaram esses estudos, vencendo barreiras culturais e religiosas, né? As mais compreensíveis, mas que sempre impediram a evolução do conhecimento, ouvintes, o corpo humano, ele vem sendo investigado, ele que é a base, ouvintes, para a nossa manifestação aqui na matéria. E nós não podemos realmente ficar, ouvintes, fora desse conhecimento, porque 95% da nossa energia está aqui, ouvintes, no nosso corpo material. O corpo físico, com a sua complexidade, com os seus milhares e milhares de quilômetros de veias, de gânglios, trilhões e trilhões de células, são um conjunto, ouvintes, de atividades eletroquímicas, hidráulicas, realmente fazendo com que nós compreendamos que o corpo, que a natureza, ouvintes, nos deu, que evoluiu junto com os animais, junto com nesse planeta, ele é a base para a nossa manifestação. Então, não só os antigos ouvintes, mas todos nós devemos estar atentos para o conhecimento que a anatomia, a fisiologia, ouvintes, seus diversos ramos possuem. Mas nós que somos esoteristas, que somos ocultistas, devemos ir mais longe, ouvintes. Mesmo reconhecendo essa maravilhosa máquina biológica que é o corpo humano no plano material, nós vamos buscar, ouvintes, o seu lado maior, ou seja, a sua conexão com níveis mais elevados, níveis energéticos que não estão dentro do espectro dos sentidos humanos atuais. No futuro, a humanidade vai ter, ouvintes, sentidos que diretamente irão observar as coisas sobre as quais nós vamos comentar aqui hoje e nos próximos programas Lux Esotérica. Mas essa grande diversidade, ouvintes, nós devemos estar conscientes de que somente esta grande complexidade, ouvinte, seria capaz de manifestar a grandeza espiritual do ser humano. Cada um de nós, ouvintes, é uma chispa divina que saiu do seio da grande chama que é a divindade solar e peregrinando, ouvintes, pelos planos mais densos materiais, nós nos envolvemos paulatinamente na matéria, até que se formou a alma coletiva dos minerais, dos vegetais, dos animais, e que essa alma coletiva se resumisse, ouvintes, numa alma individual, que é, ouvintes, o grande momento da evolução humana, quando a alma coletiva dos animais ou de um grupo de animais se torna numa alma única, ligada a um único corpo e a uma chispa divina. E aí, ouvintes, acontece aquilo que as religiões mencionam, as santas escrituras dizem, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Porque quando o ser humano atinge aquilo que é chamado, ouvintes, a individualização, quando o que era coletivo, né, a vida coletiva que existe nos minerais, nas plantas, nos animais, se individualiza, então nós temos a maravilha que é o ser humano. E é a culminância, ouvintes, de realmente milhões e milhões de anos de evolução. Cada ser humano é um ser absolutamente especial, absolutamente único, ouvintes, e nós temos muito ainda a evoluir no futuro que a natureza ainda nos reserva, ouvintes. A nossa imaginação não pode penetrar aquilo que ainda está por vir. Mas dessa absoluta complexidade, ouvintes, essa comunidade de células, de bactérias, de vírus, de choques e todo tipo de atividade que acontece no corpo físico, além deles, de todas essas coisas, ouvintes, além daquilo que a ciência hoje sabe, ainda há um conhecimento maior. o nosso corpo se conecta com o próprio universo, se conecta com a força vital que circula nesse planeta, no sistema solar e com o próprio universo. Então, se nós queremos fundamentar, ouvintes, a nossa espiritualidade com um conhecimento maior, nós precisamos conhecer a anatomia oculta. Não há, ouvintes, outro caminho possível, e é por isso que nós estamos propondo esse estudo junto com vocês, ouvintes, porque é realmente muito belo, é um estudo realmente de uma vida, e nós agradecemos, ouvintes, a todos aqueles que proveram conhecimentos que vão nos levar a ir mais fundo, ouvintes, dentro desse conhecimento. E para isso nós vamos lançar mão de literaturas, ouvintes, que vão nos permitir, ouvintes, ver nesse nosso programa Lux Esotérica uma natureza mais profunda. Nós vamos perceber, ouvintes, que o ser humano, enquanto projeção do seu espírito e da sua alma na matéria, ele é, ouvintes, parte integrante da natureza. E esse conhecimento ainda é um pouco limitado, mas existem livros, ouvintes, existe literatura a esse respeito. Nós vamos, nos próximos programas, estar justamente falando sobre isso. E a ciência, ouvintes, do yoga deve ser realmente destacada dentro desse conhecimento, ouvintes, porque por meio do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo na matéria, através dele é que nós vamos alcançar o autoconhecimento e a iluminação. Não há, ouvintes, outra maneira de evoluir. O corpo material é a essência e o sumário da evolução do nosso ser. Aqueles minerais, ouvintes, que foram veículo da nossa consciência no passado, está representado no nosso corpo material. É o nosso esqueleto, é a nossa condição mais profunda, a base do nosso corpo. Os vegetais humanos que também... as nossas chispas divinas passaram por meio daquele reino, está representado no nosso corpo, na nossa árvore respiratória, está representado nos milhares de quilômetros de pequenas veias, artérias, nos caminhos do nosso sistema nervoso. A sensibilidade dos animais, ouvintes, está dentro do nosso corpo, dentro da percepção do nosso sistema nervoso. Os animais são tão sensíveis, ouvintes, quanto o ser humano. Nós precisamos reconhecer isso, não devemos jamais olvidar isso, ouvintes, porque deles é a possibilidade de junção, ouvintes, com o reino humano e os reinos inferiores. Nós temos que ter, por assim dizer, uma devoção muito grande com relação aos nossos animais, porque foram eles que proveram, ouvintes, as condições para a nossa manifestação como seres humanos. E, ouvintes, além disso, o corpo humano é a sede da manifestação superior, daquilo que é mais alto, ouvintes, daquilo que é mais puro, daquilo que é mais elevado, que é a própria divindade. O corpo humano é a imagem microcósmica desse grande macrocosmo que é o nosso sistema solar, e além dele, a nossa galáxia e o nosso universo. Se nós realmente pudéssemos perceber isso, ouvintes, nós entenderíamos realmente o quanto é difícil, ouvintes, estar encarnados na matéria e como é, ouvintes, difícil realmente para o ser humano entender como essa grande viagem, ouvintes, que nós estamos fazendo, ela é complexa. O ser humano não compreende, ouvintes, o quanto realmente é difícil, né? E complexa essa viagem que nós estamos fazendo pelo universo. E os grandes mestres, ouvintes, do passado nos auxiliaram a entender um pouco sobre isso, e alguma coisa desse conhecimento nós vamos passar no dia de hoje. Estamos muito felizes por isso, ouvintes, e vamos lançar mãos de alguns livros muito interessantes que vão realmente nos fazer compreender como seres do passado, como os yogis da Índia, atingiram um domínio praticamente absoluto do corpo físico. Como a flexibilidade, como a atividade do corpo físico foi dominada até um ponto de que o corpo não é mais entrave para a evolução do espírito. Então, ouvintes, aquelas práticas antigas que os hindus transformaram na arte e na ciência do yoga, nós devemos admitir, ouvintes, que eles atingiram o máximo dentro daquela prática que é chamada do Hatha Yoga, como do yoga que nós estamos acompanhando. Quem está vendo a nossa versão em vídeo nos mostra, ouvintes, quão pleno foi o domínio atingido no corpo material. Mas os antepassados, ouvintes, estão sendo seguidos pelo ser humano atual. Não existe, ouvintes, hiato entre a sabedoria antiga e a atual. Nós todos, ouvintes, podemos muito bem praticar esse conhecimento e, com certeza, amigos, nós seremos realmente muito mais felizes se nós entendermos realmente o que a anatomia oculta representa para nós. E então, ouvintes, os livros que nós vamos utilizar para estudar com vocês a anatomia oculta, alguns deles vão ser aqui a Anatomia Esotérica, do Dr. Douglas Baker, um teósofo inglês, muito famoso na Europa e que realmente tem um conhecimento muito grande. Vamos utilizar também em larga escala nos próximos programas um livro de Annick de Sozenelli, essa grande escritora que tem esse título chamado O Simbolismo do Corpo Humano, da Árvore da Vida ao Esquema Corporal, lançado pela editora Pensamento, e o Anatomia Esotérica é da editora Mercúrio. Aliás, temos aqui uma edição que nos foi enviada muito especialmente pela editora Mercúrio, que lançou esse livro no ano de 93, e os seus editores foram nos entregar uma cópia desse livro, sabendo que os teósofos apreciam muitíssimo esses estudos. Mas na noite de hoje, nós vamos utilizar para introduzir o lado esotérico, o lado, por assim dizer, energético do nosso corpo humano, ouvintes, o livro chamado Duplo Etérico, do Major Arthur E. Powell, né? Também lançado pela editora Pensamento. Esse livro, que há muitos anos está no mercado editorial esotérico do Brasil, é, como todos os livros do Major Arthur E. Powell, uma compilação de livros teosóficos, e nós recomendamos muitíssimo para vocês essas coletâneas do Major Arthur E. Powell, que além desse livro do Petérico, possui o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e o ego, e o famoso sistema solar, que nós já fizemos aqui mais de 40 programas sobre ele. E estamos utilizando aqui, ouvintes, uma animação PowerPoint, muitos dos slides que foram compostos pelo nosso querido irmão Luciano Montelato, e aqui de São Paulo, teósofo aqui também da cidade da onde nós estamos transmitindo, que vai nos permitir então fazer um sumário sobre os conteúdos desse livro, que vale a pena ter na sua biblioteca, e pois é um conhecimento fundamental. Ele nos fala justamente da primeira camada energética que existe sobre o corpo humano, ouvintes, que é o chamado duplo etérico. E para começar, há uma citação aqui do teósofo Ika Taimene, que diz o seguinte: o universo manifestado tem raízes em um princípio eterno, ilimitado, independente, imutável, sempre imanifestado, chamado Absoluto, para Brahman, ou a realidade última. Esse princípio transcende a compreensão humana. E comentando essa frase, ouvintes, toda a vida manifestada vem, ouvintes, dessa suprema alma do universo, que emana, por assim dizer, o universo manifestado. Tudo que existe aqui, ouvintes, é uma correspondência com a suprema alma do universo. E a alma, ouvinte, só pode se comunicar com o lado material através de uma energia. E essa energia, ouvintes, com relação ao nosso corpo físico, é chamada energia etérica. Hoje se discute muito na ciência a existência da assim chamada matéria escura, ouvintes. Então, a matéria escura é justamente o que os ocultistas chamam de éter. Então, o que nós vamos estudar a seguir, ouvintes, está dentro desse conhecimento oculto. Apenas a única diferença é que nós estamos no mundo manifestado, né? E o Luciano, quando compôs esta animação PowerPoint, usou a metáfora de um recipiente, como se fosse um pote ou um aquário, para descrever, ouvintes, os diversos níveis de densidade da matéria que estão no plano material e além dele. Pois nós sabemos que esse mundo físico que nós nos encontramos, ele é, ouvintes, permeável. A matéria sólida, dentro dela, nós sabemos que há muito espaço. Hoje se sabe que num átomo, ouvintes, ao invés de existir apenas, né, matéria sólida como nós imaginamos. Na verdade, existe mais espaço do que propriamente matéria. Se o átomo fosse do tamanho de uma bola de tênis de mesa, de ping-pong, ouvintes, o elétron estaria circulando ao redor desse núcleo a cerca de 200 metros de distância, orbitando o núcleo. Então, ouvintes, aquilo que nós chamamos de matéria densa, na verdade, são grandes buracos. E por entre esses buracos que nós estamos representando aqui por pequenas esferas, né, dentro de um pote, entre as esferas maiores num pote, cabe uma substância mais sutil. E essa substância sutil, ouvintes, que nós poderíamos representar por esferas menores, né, essas esferas menores representam o plano astral, né, e o próprio plano etérico, que ainda pertence ao plano físico. Mas tanto o éter, que é físico, quanto o astral atravessam os átomos físicos, ouvintes. É por isso que pode existir nesse mesmo plano físico dimensões paralelas, né? E além do astral, ouvintes, se nós estivéssemos enchendo um pote com bolas maiores, depois bolas menores, depois com bolas ou uma matéria ainda menor, ainda assim, ouvintes, caberia mais substância dentro desse pote. E se nós colocássemos areia dentro desse pote, nós teríamos então, ouvintes, aquilo que o ocultismo chama de plano mental, né? O plano mental pode entrar por dentro do físico, por dentro do astral. Ele vibra numa frequência mais alta e assim, ouvintes, também são os planos ainda mais elevados, como os planos puramente espirituais, né? O plano búdico, o plano átmico, monádico, o plano divino, que seria como um gás que penetraria, ouvintes, toda essa substância, e o plano búdico seria como um líquido que, mesmo já tendo tanta substância dentro desse pote, ela ainda penetraria todos aqueles espaços. Então, ouvintes, o espaço do universo, ele é muito mais cheio, é muito mais pleno do que nós conseguimos visualizar, né? Infelizmente, só agora, ouvintes, é que a nossa ciência está descobrindo a esse respeito, de que aquilo que antigamente, né, há pouco tempo atrás, a ciência queria dizer que era um vácuo, na verdade, ouvintes, é um pleno, né? E está cheio, ouvintes, de substância, a chamada matéria escura, a energia escura, aquilo que o ocultismo sempre chamou de éter, ouvintes, existe aí no universo, e tem massa e tem, representa, ouvintes, muita coisa. Na verdade, com os nossos instrumentos, com os nossos telescópios, radiotelescópios, nós só estamos percebendo 5% da matéria do universo. 95% das coisas que existem no universo são não só invisíveis, mas são indetectáveis, porque não emitem qualquer radiação. Então, ouvintes, está, por assim dizer, reestabelecido, ouvintes, dentro da ciência, a ideia justamente de uma substância que permeia todo o universo, que é chamada a matéria escura. E nós, ouvintes ocultistas, temos que estar muito atentos, porque esse conhecimento, ouvintes, vai avançar cada vez mais, e nós precisamos avançar na ética, ouvintes, com relação a esse

amigo Luciano Montelato, que nos traz aí a informação sobre o duplo etéreo. E nessa apresentação do Luciano, ele nos fala justamente sobre a formação, ouvintes, do mundo, do universo que nós conhecemos, que obviamente começou com a tríplice energia da divindade. Tudo, ouvintes, que há nesse nosso sistema solar, porque o que importa, ouvintes, para nós dentro do universo nesse momento é o que acontece nesse nosso sistema. É uma célula do universo que começa com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, rege esse nosso sistema solar, um grande ser cósmico que as religiões chamam de Deus, que os ocultistas, os teósofos chamam de Logos, o verbo que manifesta os planos de existência, ouvintes. Então, do aspecto atividade, ouvintes, do Espírito Santo de Deus, são formados os sete planos de consciência, os sete níveis desse nosso universo onde nós evoluímos. É o Espírito Santo que constrói o plano físico, o plano astral, o plano mental com o seu aspecto inferior e superior, o plano búdico, que é o intuicional, o átmico, que é o plano da vontade espiritual, o átmico, que é o nirvânico, e temos o monádico e o divino, ouvintes. Nesses sete planos nós evoluímos, e eles foram construídos pelo poder feminino, ouvintes, pois é a mãe divina que se manifesta primeiro, é a Isis, é aquela substância feminina, ouvintes, ou o caos, né, as águas do abismo original, por onde pairava o Espírito de Deus, como relata o Gênesis bíblico. E sobre essas águas, ouvintes, depois que foi formado o mundo, os planos de existência, então é o aspecto filho que vai descer a matéria, o aspecto filho que é a consciência, e ele vai, a mônada, a chispa divina que está lá em cima no plano espiritual, vai se revestindo, ouvintes, como um mergulhador de substância, e vai mergulhando, se envolvendo na essência monádica, que vai até o plano búdico, depois se envolvendo com o reino elemental, o primeiro reino elemental, o segundo e o terceiro reino elemental, né, nos planos mental e astral, até que finalmente as chispas divinas, ouvintes, atingem o máximo do processo da involução, que é o plano mineral. Essas nossas cadeiras, ouvintes, a substância desses nossos computadores, elas não são inertes, como nós poderíamos imaginar, ouvintes. Elas são a base de algo muito vivo. Nós não reconhecemos isso, ouvintes, mas o fato é que toda matéria, ouvintes, é base para uma consciência. Então, a inteligência que nós vemos na matéria é devido a esse fato, pois existem também, ouvintes, espíritos que usam a substância material para evoluir. Não somos apenas nós que estamos evoluindo. Então, essa descida teve o seu ápice lá no reino mineral, e depois foi subindo pelo vegetal, pelo animal, até chegar no reino humano. Então nós já devemos estar felizes, ouvintes, porque nós, como humanos, temos já a ligação da da matéria puramente física, do ser puramente bestial, animal, com a chispa divina. E isso é feito, ouvintes, através da nossa alma. A nossa alma, que é feita de uma trindade manifestada aqui na matéria, de matéria mental, de matéria búdica ou intuicional e matéria átmica. E foi, ouvintes, há alguns milhões de anos atrás que o primeiro aspecto da divindade, o aspecto Pai, desceu sobre nós. E nós saímos então do reino animal e cada um de nós então, ouvintes, que é o sumário das almas coletivas dos animais, dos vegetais e dos minerais, cada um de nós, ouvintes, é o sumário de milhares, milhões e milhões de espécimes desses reinos inferiores. E é por isso que nós temos alguns impulsos que são, né, pelo menos aparentemente desagradáveis, né? Mas realmente nós somos, ouvintes, a esse ser que realmente evolui aqui embaixo. Não, ouvintes, pela graça, né, pela doação da divindade. Existe, ouvintes, no universo mérito. Cada um de nós, ouvintes, é realmente aquilo que nós conseguimos compreender, que nós conseguimos abarcar do mundo. Deus já nos deu a luz divina dentro de nós. O que nós estamos buscando aqui na matéria é a maestria. E a maestria, ouvintes, só pode ser obtida através da nossa relação com o mundo exterior e com os nossos semelhantes, com os outros seres. Ninguém, ouvintes, evolui sozinho. É necessário realmente estar em contato com o nosso semelhante. Se assim não fosse, ouvintes, não poderia se desenvolver todo esse processo. E então, o aspecto denso que nós conhecemos da matéria, ouvintes, ele é complementado, né, a substância líquida, sólida e gasosa, ou sólida, líquida e gasosa, é complementada por quatro níveis, chamados níveis etéricos, né? O etérico pertence ainda ao plano material. E é daí, ouvintes, que vai surgir, então, os outros planos. Nós temos aqui o plano físico, o plano onde existe os nossos sentidos compreendem o sólido, o líquido e o gasoso, mas nós sabemos, ouvintes, que aqui nesse ambiente onde nós estão passando ondas eletromagnéticas, estão passando raios cósmicos que vêm das estrelas, dos planetas. Aonde que estão essas energias, ouvintes, essas ondas que nós não estamos vendo, não estamos ouvindo, não estamos sentindo o seu aroma, e o nosso tato não consegue tocar, nem conseguimos degustar isso. Os nossos cinco sentidos não entendem. Porque, ouvintes, o nível etérico é o nível acima, né, do nível sólido, líquido e gasoso, que pertence ainda, mesmo no plano físico, a coisas invisíveis. E nós não devemos cair jamais nessa ignorância de imaginar de que o que existe é apenas o que os nossos sentidos captam, ouvintes. Até um cachorro, até uma abelha, um cão ouve muito mais do que nós, uma abelha enxerga no infravermelho, vê o mundo com mais frequências do que nós. O ser humano tem realmente uma percepção muito limitada. Então, o nosso corpo denso é apenas a faixa mais limitada do universo, e o etérico que nos envolve já é a faixa energética do nosso corpo. É ali que circula a energia elétrica do nosso sistema nervoso e acima dele a aura da chamada vitalidade. E é isso que nós estamos investigando. Então, as principais funções e características do corpo do duplo etérico são: o etérico não é um veículo de consciência independente, ou seja, a energia etérica só existe para ser a base energética do nosso corpo físico. Com a morte do corpo físico, o etérico se rompe e se perde poucas horas depois da morte. Então, diferentemente do astral, né, o astral você pode projetar o corpo astral, você pode fazer a viagem astral. O duplo etérico está sempre preso no corpo. Então, ele não é um veículo de consciência independente. O duplo etérico recebe e distribui a força vital proveniente do Sol. Essa que é a grande função do duplo etérico, ouvintes. E ele possui certos centros de forças conhecidos como chakras, né? Chakra do sânscrito, que significa roda, né? Os chineses perceberam que haviam esses centros. Os povos antigos, que tinham muitos clarividentes, sabiam que há 7 grandes centros energéticos no corpo. E os chineses foram ainda mais longe. Eles perceberam os caminhos das energias por esses centros. Os hindus também perceberam isso, chamavam os centros menores de nadis, enquanto os maiores eram chamados de chakras. E os segundos hindus, os chineses, existem 70 mil pontos, né? 70 mil vórtices de energia no nosso duplo etérico que acompanha o corpo físico. E o nome sânscrito do duplo etérico é Prana Maya Kosha, né? Prana, a energia que vem do Sol, Maya, porque ele é limitado, é temporal, né? Não ilusório, mas é limitado, e Kosha, o veículo. Então, em sânscrito, duplo etérico é chamado o veículo ilusório ou limitado do Prana, né? O veículo do Prana, ou como diriam os chineses, do Qi, né? A energia vital que vem do Sol. Então, e o duplo etérico é o molde do corpo denso, né? Que é sólido, líquido e gasoso. É a parte energética do corpo físico, formando uma cópia exata do mesmo. Por isso que lhe é dado o nome de duplo, né? Duplo etérico. Quando o indivíduo morre, muitas vezes se vê um fantasma próximo a esse corpo, até uma certa distância, pois esse fantasma, ouvintes, é o duplo etérico, que já começa a se decompor e está ali vagando perto do corpo material. Esse fantasma etérico realmente existe, e aliás a vantagem da chamada cremação, ouvintes, é justamente dar fim muito mais rápido, de uma maneira muito mais limpa do corpo físico, porque a cremação também liquida também com o duplo etérico, e aí após a morte não fica, ouvintes, esse fantasma, essa energia pairando sobre as tumbas, nos cemitérios, que infelizmente é uma coisa muito triste, uma energia muito ruim, realmente depressiva, não só pela tristeza da morte, ouvintes, mas também por causa desse fantasma etérico que fica próximo do corpo se decompondo. Então, o nosso corpo denso, ele é envolvido, por assim dizer, pela matéria etérica. E se não houvesse o duplo etérico, ouvintes, não existiria o corpo material. Pois quando começa a nossa vida, ouvintes, com aquele gameta sexual do nosso pai, que se une com o óvulo da nossa mãe, eles são apenas, ouvintes, vitamina A, um ácido retinóico. A ciência nunca vai explicar apenas fisicamente por que que o óvulo, depois de fecundado, se divide em 2, depois se multiplica em 4, em 8, 16, exponencialmente, daqui a pouco começa a se formar os órgãos, porque se não houvesse, ouvintes, o duplo etérico ao redor daqueles gametas, daquelas células, não haveria informação que vai direcionar aquele DNA para formar os diversos órgãos do corpo físico. O duplo etérico ele ultrapassa a pele em cerca de 6 centímetros. Né? Essa é uma medida média, né? Porque o duplo etérico se expande mais ou menos de acordo com a saúde da pessoa. E o duplo etérico, ouvintes, ele é o veículo do chamado prana ou vitalidade. Esse é um conceito que praticamente só existe no ocultismo e nós deveríamos, ouvintes, estar atentos a ele, porque muita da compreensão da vida espiritual depende da compreensão dessas 3 energias que nós vamos falar, não só o prana, ouvintes, mas as outras energias solares que são importantes para esse processo. Então, do Sol, ouvintes, que é a fonte de tudo, e nós devemos lembrar que no centro do nosso planeta existe uma porção primordial e, por assim dizer, um antepassado energético de quando se formou o sistema solar. No centro do nosso planeta Terra existe uma parte do Sol. Existe um núcleo incandescente de ferro líquido, de metal líquido, que é da época que se formou o sistema solar. Então as energias que nós vamos falar vêm primordialmente do Sol, mas também do nosso planeta como remanescente antepassado da formação do sistema solar. Então, do Sol vem 3 energias principais, ouvintes. Uma delas é chamada a energia de Forrat, ou Forrat. Estão incluídas nessa energia todas as energias físicas, como a eletricidade, o magnetismo, o calor, o som e etc. É o grande mensageiro energético do Sol, principalmente ao nível da consciência, é o Forrat. Depois, o prana ou vitalidade, que é muito importante para a manutenção de todos os seres vivos no nosso planeta. Então, nós captamos o prana ou a vitalidade do Sol, que se fixa nos alimentos através da fotossíntese, e nós respiramos essa vitalidade pelo ar, e quando nós respiramos, ouvintes, aquele movimento de Foley do nosso pulmão faz entrar dentro de nós os chamados átomos de prana, que vai para o chakra do baço, o chakra esplênico, e vitaliza todo o nosso sistema nervoso. E a terceira energia que vem do Sol e vem também do centro do nosso planeta é a Kundalini, também chamada de fogo serpentino. Então essas 3 energias, ouvintes, estão ligadas aos 3 aspectos da divindade. O Forrat ligado ao aspecto pai, o prana ou vitalidade ao aspecto filho, e a Kundalini, que é a energia da criação e da destruição também, né? O outro aspecto dela no nosso mundo, está ligada ao Espírito Santo, que é, como os hindus o chamam de Shiva, o Deus da criação e da destruição. Então nós temos que manter, ouvintes, esse conhecimento em mente, a existência dessas três energias. E daí, ouvintes, que vem a explicação daquilo que nós lemos na Bíblia, como em Gênesis, né? Capítulo 2, versículo 7, onde nós lemos: o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa energia do prana, ouvintes, que anima todos os seres, ela entra, é controlada a sua entrada no nosso corpo pela nossa respiração. Daí que o alento de Deus, o sopro de Deus, é a própria expressão do que acontece com a Kundalini. E o prana, ouvintes, nós estamos envolvidos por essas energias, e principalmente a manutenção do nosso corpo depende do prana. E a manutenção da vontade de viver depende da Kundalini, principalmente daquela que vem do centro da Terra. Então, está aqui a seguinte informação: sem a presença de prana, não poderia existir corpo físico formando um todo completo, agindo como uma só entidade. Sem prana, o corpo seria, quando muito, um agregado de células independentes. Então, o duplo etérico, ouvintes, é como se fosse um molde, o projeto do que é o corpo. E sem ele, o corpo não existiria. E como disse o grande ocultista Paracelso sobre o prana, sobre essa vitalidade, há uma citação dele aqui: todo o microcosmo está potencialmente contido no liquor vitae, ou o fluido vital nervoso, na qual se encontram a natureza, a quantidade, o caráter e a essência de todos os seres. E também lhe dava Paracelso a essa energia, que deve ser a chamada força, né, que se menciona lá no Guerra nas Estrelas, chamava Paracelso o prana de Arqueu. E o duplo etérico, ouvintes, ele hoje em dia pode ser percebido indiretamente através da fotografia Kirlian, que através do efeito corona, ele fotografa a aura energética dos corpos vivos. E eu recomendo muitíssimo que vocês investiguem a esse respeito, ouvintes, pois há muita informação, principalmente na internet, sobre a fotografia Kirlian. E no programa de hoje nós já estamos chegando ao final, mas é importante se notar que, apesar da presença dos nervos no corpo físico, não são os nervos que possuem a faculdade de sentir. Como veículo, o corpo físico não sente. Ele é simplesmente o receptor de impressões. Quem conduz essas percepções físicas, ouvintes, é justamente o prana, pelo nosso sistema nervoso, que vai projetar para cima até a nossa consciência. Deve também se notar que, no plano físico, o prana é também sétuplo, isto é, existem sete variedades de prana, de vitalidade. O átomo do prana vem do Sol com essas sete energias, e depois ele é decomposto quando nós conseguimos colocá-lo no nosso sistema. Sua manifestação no plano físico parece depender da luz solar. Quando esta é abundante, o prana também o é. Quando ela está ausente, o prana igualmente o está. É por isso, ouvintes, que é mais saudável fazer qualquer atividade física durante o dia. Pois à noite, todo mundo que fica acordado até tarde, né, como eu faço, sabe que a gente se cansa mais. Dormindo de dia, a gente repousa menos, pois à noite é um momento de diminuir as atividades físicas, ouvintes, porque quanto menos luz solar, menos prana, menos vitalidade, daí que há uma alta incidência de falecimentos nas madrugadas, nos hospitais, porque os enfermos estão debilitados, sem prana, e aí eles ficam muito fracos durante a madrugada, e aqueles que estão próximos da morte acabam falecendo. E quando nós vamos visitar uma pessoa, ouvintes, num hospital, nós devemos estar seguros que nós estamos levando para ela um pouco da nossa vitalidade, ouvintes, né? Que no programa de amanhã nós vamos falar justamente sobre isso, ouvintes, e convidamos a todos para a continuidade desses nossos programas Lux Esotérica sobre a anatomia oculta, ouvintes, e agradecemos aqueles que nos acompanharam hoje nesse programa inaugural do estudo da anatomia oculta. A partir de amanhã nós falaremos sobre o glóbulo da vitalidade e depois passaremos a discutir esse grande assunto que é o tema dos chakras, né, dos centros energéticos do corpo humano. Então agradeço muitíssimo a participação de vocês. Estamos lá na nossa comunidade no Facebook à disposição para responder as perguntas sobre esse assunto. E vamos encerrar, ouvintes, esse programa de hoje com a nossa meditação que vai nos levar a aquele estado, ouvintes, de percepção do nosso ser interno. Peço a todos que se concentrem no seu eu maior, no seu eu interno, na chispa divina que pulsa nos nossos corações. Vamos procurar, ouvintes, compreender, internalizar o sentido das palavras do mantra da unidade da vida, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Termina aqui mais um programa Lux Esotérica, mas vamos deixá-los com a programação musical, a música da nova era, outros canais de música clássica, música popular brasileira, de mantras e canto gregoriano, tudo à disposição de vocês aqui no site da rádio. E a você que está visitando na Lever, agradecemos a sua visita, o seu prestígio e o seu patrocínio, se você se transformar no associado aqui da nossa iniciativa, ouvintes. Sempre agradecendo de coração o seu apoio, nos despedimos aqui enviando a todos o nosso forte, nosso caloroso, nosso fraternal abraço, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos, ouvintes, a todos no próximo programa Lux Esotérica, que vai continuar falando de anatomia oculta, ouvintes. Até a nossa próxima edição. Uma boa noite para todos.